deixando suas bocas, libertando suas mentes. Pessoas boas poucas, pois muitas te prende. A moda que se foda, eu quero mais do que correntes. Mando o meu melhor, foda-se pra esse tipo de gente. Esqueço as dores, junto com os falsos amores. Eu quero andar pra frente, a melodia dos tambores. A rima na batida, isso é vida sem atores. Ridito é barriga, mas eu já chorei horrores. Valores, dores, nem tudo vai ser flores. Somos torcedores, por um mundo cheio de cores. Senhores, soldados se preparando pra guerra. Jogadores, o vício é só um detalhe que te ferra. Desapega, colhe, e o que tu tem na terra. É só você que escolhe, mas daqui nada se leva. Pense, releva, não vai ser a mesma moeda. De tanto bate e volta, tu pode causar tua queda. Um por 12, 12 por 1, um time domina, nosso time é nada. Mas quando eu crescer, os Loki vão ver que eu não. Que nós tava moscando, perdeu nem que tava mocando. Só plantando, colhendo e mascando. Passo a passo por espaço, marcando, buscando sabedoria, não pra ser malandro. Maloqueiros, sonhadores, rimadores, sumadores. Um por dois e dois por um, nós por nós. Três mosqueteiros diretamente do sul. Tu não botou fé pelo fato de onde nasci. Nem a rapa de Bagé, que eu poderia ser um MC. Mas aí, foda-se, casa clã tá mil grau. Calando a boca de quem disse que não tava legal. Essas fitas eu esqueci, a vingança, veneno letal. Vou comendo, nem aqueci, mas pelas beiradas igual mingau. Se o inimigo tentar angar, sem clichê. Se rap fosse esgrima, minha rima seria touché.